No Jardim Primavera, desde o início de 2013, já foram construídos 16 blocos de apartamentos que seguem em fase de acabamento, com previsão de entrega parcial para janeiro de 2014. No conjunto habitacional Vila União, as obras seguem em fase de finalização. São 184 apartamentos, 8 salas comerciais, um barracão de reciclagem, 158 vagas para estacionamento, 3 playgrounds, ruas pavimentadas, serviço de paisagismo e 4 centrais de lixo. A obra está na fase final, com pintura dos 3 últimos blocos, acabamento do barracão de reciclagem que será utilizado pelos moradores e calçamento interno, além da construção de 2 salas comerciais. O custo total da obra é de 5,5 milhões de reais. No loteamento Almada estão sendo construídas 234 casas, com previsão de entrega ainda para o início do próximo ano. Já no loteamento Andradina, o Foz Habita antecipou a entrega das chaves para 80 famílias. Além disso, recuperou 100 casas no conjunto habitacional Lagoa Dourada e está programando a recuperação de 111 casas, além de 138 casas que deverão ser construídas. Neste ano ainda, de acordo com a direção do Foz Habita, serão entregues 234 casas no loteamento Almada, 50 apartamentos no conjunto habitacional Jardim Primavera e 48 apartamentos no conjunto habitacional Vila União. Para o próximo ano, já estão previstos novos empreendimentos. O Foz Habita recebeu autorização da Caixa Econômica Federal para a construção de 2 barracões de reciclagem no Rio Limpo e Jupira. Ainda serão construídos 384 apartamentos no conjunto habitacional Jardim Jupira e 336 apartamentos no condomínio residencial Rio Limpo. Através de convênio entre o governo do estado e a prefeitura, foi autorizada também a construção de mais 1.059 moradias urbanas e 20 rurais. As obras terão investimento de 68,8 milhões em recursos do programa Minha Casa Minha Vida. A prestação que os beneficiados deverão pagar representa apenas 5% da renda familiar. Já no conjunto residencial Grande Lago, serão 296 apartamentos. As obras iniciaram em julho e devem ser concluídas em fevereiro de 2015. Maurício Freire, para a CBN Foz.